ela quando tá no baile, dança e se balança. Deixa eu te falar a realidade daqui de casa nessa quarentena, minha linda. A louça não tem uma suja. Inédito. A roupa eu já lavei e já passei. Eu sujei roupa pra lavar e passar, porque não tive o que fazer. O piso, eu descobri no YouTube uma receitinha que vai bicarbonato e vinagre. O rejunte tá branco igual o dente da Xuxa. Eu já bati 3 mangulão e eu nem como mangulão. Tô solando uma massa de pão de queijo aqui, que vai perder, porque não pode dar pros outros.